O mundo gira. Salve, salve, meu parceiro Cross. Tamo junto. Yeah, yeah, yeah. O mundo gira. Pode acreditar, yeah, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. O mundo gira, pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. Quantas portas na cara, minha fé era rara. Acreditei, evoluí, por isso eu tô aqui. Não sou melhor que ninguém, só vim buscar o que é meu. É a promessa divina e o dom que Deus me deu. Lembro de quem deu risada, permaneci calado. Lapidando meu sonho, me mantive focado. É, compondo, rimando, bolando meus planos. Debaixo dos panos, as minas e os manos, só tô observando. Passando os perrengues, eles festejando. Cê estava na balada, alimentando a ilusão. Eu tava no meu quarto escrevendo esse som. Nunca deixe meu sonho morrer. Jamais, nunca deixe seu sonho morrer. Vem, vem, pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de corpo. O mundo gira, pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. Cheio de combustível, voando como um míssil, em busca do impossível, com plano infalível, incrível, imbatível. No topo da montanha eu cheguei. Silêncio foi arma que usei contra a estupidez. Eu só sei que cada segundo que passa é um segundo a menos. Também sei que nada paga aquilo que vivemos. Aprendemos que os erros valem mais que os acertos. Às vezes merecemos muito mais que queremos. Agora meu padrão de vida chama a sua atenção. Trabalho o inverno inteiro pra fuder no verão. Sangue bom, o meu dinheiro não é sujo. Sendo do bom, frequento os melhores fluxos. Eu tô olhando pra cima, já não tem pra onde ir. Vou perfurar a aurora, o mundo é pouco pra mim. Agora elas pensam em mim como fosse investimento. Elas diz que me amam, eu sei que é sem sentimento. Eu lamento, mas tô solto, sujo, não me engano. Eu jamais vou me importar com quem nunca se importou. Dou valor em evitar decepção. Passado tá na mente, é o futuro que tá na minha mão. Brincadeira. Não, a vida que sonhei tá uns passos à frente. Já tô vendo o iate, o jato, o novo Blenden. Vixe, aí já era, hein. Vem, vem, o mundo gira. Pode acreditar, yeah. Quem desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível, yeah. Pode acreditar. Desacreditou, olha onde nós chegou. Seu desprezo não rolou, só serviu de combustível. Nunca deixem desacreditar de você. Hoje você pode estar numa pior, mas amanhã o mundo gira, certo? O mundo gira, o mundo gira. Salve Cross, DJ Zira, DJ Zira, Ribeirão Preto. 016.